A gente vai tocar uma música do Ana do Reis. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nela, então eu me vi. Com céu, luar, hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, praças, mares, cabos, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas, mais lindas, quando você está, hoje você está. Onde você está, as coisas são mais lindas. Porque você está, onde você está. Hoje você está, nas coisas tão mais lindas. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que eu conheci, só reconheci minhas cores nela, então eu me vi. Está em cima com o céu no ar, hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios e vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías, braças, mares, cabos, golfos e penínsulas e oceanos que não vão secar. E as coisas lindas são mais lindas quando você está, onde você está. Onde você está, as coisas são mais lindas porque você está. Onde você está, onde você está, nas coisas tão mais lindas. Onde você está, onde você está, as coisas são mais lindas porque você está. Onde você está, hoje você está, as coisas tão mais lindas.